Ontem mesmo à noite tivemos conhecimento que uma aluna do 11º ano também testou positivo. Essa aluna, o último dia que veio à escola foi na sexta-feira, portanto, tanto na segunda, na terça, ou esta semana já não veio. É uma situação local, familiar. Está ligada ao aluno não, da secundária, não são colegas? Não tem nada a ver uma coisa com outra, portanto, são completamente de turmas diferentes, não tiveram relações de proximidade, não há aqui uma ligação entre os dois casos, e até são de localidades completamente diferentes. Esta aluna, portanto, terá sido infectada a nível familiar, é isso? Segundo as indicações que temos recebido, nós não temos a certeza, mas parece-me que seja assim. Portanto, todas as situações que ocorreram na escola estão perfeitamente identificadas, não desenvolveram ligações para outros colegas, para outros elementos da comunidade, e estão completamente circunscritos. Agora, diariamente vão-nos acontecendo e tendo conhecimento de algumas situações que surgem no ambiente familiar, não é? Como é que está essa aluna? Essa aluna está bem, ainda há pouco tempo falei com ela, há poucos minutos falei com ela. Apresentou sintomas, foi por isso que fez o teste? Sim, mais a mãe, que tem sintomas, ela aparentemente está bem, tem ligeiros sintomas, mas, portanto, temos que aguardar a evolução. Mas eu queria aqui transmitir uma palavra. E os colegas dessa aluna vão ser testados ou já estão a ser rastreados? Toda essa situação está a ser acompanhada pela delegada de saúde. Ela já entrou em contacto com essa aluna, esteve a falar com ela.